TPM sossegado viajando aqui em casa. Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumar. Eu te quero de qualquer jeito, com raiva ou medo, de fogo ou desejo, com suas virtudes e os seus defeitos. Põe tudo na mala, não esquece de nada. Vem pra minha vida, vem, que eu não quero mais nada, mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes sim. Então vem. Meu coração tá pronto, esperando por você. Chuva. Vem pra minha vida, vem, que eu não quero mais nada, mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes sim. Meu coração tá pronto, esperando por você. Pode entrar sem bater. Banda 007. Eu te quero de qualquer jeito. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. E mistério cê tem. Arrumei as malas, mais uma semana. Só falta você me chamar. Pra eu fingir com você, mudei meu status. Já tô namorando, antes de você aceitar. Já te assumi pro Brasil. Hey, yeah. Porque eu te amo, eu não sei. Mas quero te amar. Fez em menos de um mês. Porque eu te amo. Meu parceiro Léo, família sem nós, sem festa. Valeu pelo carinho. Prometeu e cumpriu. Trouxe a camisa do seu DJ. Agora sim, devidamente uniformizado. Família sem nós, sem festa. Asas do amor. As malas, mais de uma semana. Só falta você me chamar. Pra eu fugir com você, mudei meu status. Já tô namorando, antes de você aceitar. Vou fazer isso aqui, Xandó. Brasil. Vou assumir pro Brasil. Porque eu te amo, eu não sei. Mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em mim. Banda 007. Quase que acaba tudo. Quase que o nosso amor escorre pelo ralo. A seu mano falou que a raiva tem explicação. Que é quase a metade de um coração apaixonado. Do que sobra um terço é ciúme. E o resto é amor que você não assume. Já que é assim, eu pego minhas roupas, vou juntando os trapos. Se me pega no braço e aí. Eu ainda tô light. Amor, não fiz a mala. Uma briguinha de nada era o que a gente parceira banana. Alô Moisés, galera 27.9. Desculpem toda a nossa. Abraço a Línia, Paola, as meninas que estão lá no bar. Amor, não fiz a mala. Uma briguinha de nada era o que a gente precisava. Eu fiz amor, não fiz a mala. Desculpem toda a nossa raiva em mordida desde tapa. Eu fiz amor, não fiz a mala. Banda 007. Banda sensual, a sensação no juízo. Te desejo uma insônia cheia de lembranças minhas. Em plena madrugada você sinta a mesma agonia. Se eu pudesse fazer um transplante do meu coração. E a gente vai gravando nosso CD ao vivo hoje aqui. Eu aqui perdida e você aí se achando. Quando te vejo online, hashtag te odiando. Nessa solidão, o que é que eu vou fazer? Estou um mês sofrendo só por causa de você, será? E a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar. E olha só o meu estado, meu coração anda embriagado. Só de pensar em alguém do seu lado, aí eu sofro dobrado e bebo dobrado. E olha só o meu estado, meu coração anda embriagado. Só de pensar em alguém do seu lado, aí eu sofro dobrado e bebo dobrado. E olha só o meu estado. Sei de fazer o papel da mulher dedicada. Você me traindo com essas vagabas. Tirou minha alegria, eu não merecia. E o quê? E o meu amor por você era o maior do mundo. Desceu pelo ralo naquele segundo. Quando vi no bar tua patifaria. Mega DJ Jeová. Jamais eu falava, quem pode me pagar? Cabides, e no guarda-roupa um grande espaço seu deixado. O que faço? Estou eu bem no meu canto. Futuro levado meu, roubado. Acelari. Tô negociando com a solidão. Tô tentando convencer que ela não fique, não se vá. Tô eu negociando com a solidão. Só me cobre esses juros no final da outra estação e se vá. Eu nem quis te ver de malas prontas, levando o que eu temia, suas roupas. Gigi, palmeirense que a gente dá valor, sempre junto, Super Semidor. Tô eu negociando com a solidão, tô tentando convencer que ela não fique, não se vá. Tô negociando com a solidão, só me cobre esses juros no final da outra estação e se vá. Parceiro Kleber. Eu nem quis te ver de malas prontas, levando o que eu temia, suas roupas em mim. Te olhei, você me olhou. Agora minha missão. Essa música aqui é da nossa produção, graças a Deus. Todo mundo bem acompanhado. Até você aparecer, tornado e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer, tornado. E quem diria que do tato

Vem dançar com o melhor som. M12. Dança bem agarradinho agora nesse ritmo aqui, ó. Você só não vou fazer o caco porque não pode. Uhum. Olha o Ale. Domingo Ale. Yes, Naya. Cadê você, Paris? Esse é o nosso momento, hein? Minha Nanini Guti. On va vous descer en si haut. On va vous faire bagaille la chaud. Pas besoin de pas besoin de pied. Pas besoin de touche, pas besoin de sauver. On va vous tenir pour la vie. On va vous tenir pour plaisir. Et ça fait que j'en ai fini. C'est ça qui fait nous jouer la vie. Meu parceiro Rui, você tá de volta. Quando a gente vai levando só do caqueado pra você. Quando eu disser Mami Jefini, Mami Jefini, Mami Jefini, je t'ai jamais ici. C'était le jour de j'étais à San Francisco. C'était le jour de Matheus, cadê o Wallace? Já correu? Parceiro Richard, já comigo! O meu querido mestre, bom dia, pulou melhor e dá o lá. Vocês vão conhecer, vocês vão conhecer. Vocês vão conhecer, vocês vão conhecer. Por ele com você. assim, ó. Meu parceiro Michael trouxe sua primeira dama pra dar aquela bailada. Gostei de montar até as 4 da manhã. Parceiro Fernando Furioso, tá comigo. Parceiro Wagner Costa, o homem festa. Vitória, parceiro André, agora já chegando de montão pra curtir com a gente. Nosso muito obrigado de Aurilene já comigo também. Meu parceiro Léo, família sem noite, sem festa, não me abandone. Jeová. Mega DJ Jeová. Mamãe não la caiu, é, pau de embora. Danilo, chega aqui, Danilo. Business, you know. Me a go mash up the place now. Hear this. Nous y entrer dans mouvement musical. Ça c'est pas pièce bagaille banal couchal. Black ma candle la compitel de tout combo. You want to move your body and squash no man. We wanna be like the best. We ready for test. You come in future star, we represent the west. Caribbean black massive, no play no joke. We no drink no smoke, we no sniff no coke. Ini sa ki kadi nous c'est un bon timakou. Mais yo ke ni tambou ten, yo ke ni tambou. Manye vibration nous ke fait zouk la change kou. Allez ta yo ke we manye nous kam ete chalet. Respect and come down to come in. Sorti l'ennui, sorti l'ennui, Super Som M12, o showzão da galera. Rosário aí pelo convite. Está juntamente com essa galera do 87.9 da Boa FM para fazer esse super evento para você curtir hoje com a gente até as 4 da manhã. Agora vem chegando de montão para curtir do jeito que a rapaziada dá valor. Parceiro Bidu, alô Felipe. Hoje toda a turma reunida. Sucesso pra você curtir e dançar comigo. Parceiro Zé Bolinho e Jamor aqui comigo também. Bora detonar, meu Mega! Mega DJ Jeová, tocando as marcantes no 14 DJ. Bora detonar as marcantes pra você assim, ó. Lucas e a Lúcia. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim.

sabe. Quando te encontrei, aconteceu assim. Nada mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. Alô, Léo, cadê você, meu parceiro? Família sem nós, sem festa. E hoje eu tô aqui assim, ó. Já vai comandar. Eu estou preparado, pode metralhar. Faz um S pra mim. Faz um S pra mim. Meu vereador Teco já comigo. Ele é sua primeira dama. Eu aqui de fogo, vou te ver. Faz um S pra mim. Faz um S pra mim. Vou com você. Detona assim pra você. De julho, é lá no Corre Água. Festividades em louvor a Nossa Senhora do Carmo, lá na sede da Maria Unide. E a gente convida toda a galera, vem com a gente curtir mais um ano das festividades de Nossa Senhora do Carmo. O meu olhar deu, você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse teu jeitinho, sabe que era especial. Tanto minha vida sem você não é Fernando Furioso já comigo. Ele é sua primeira dama. O homem virou homem de família agora, hein? Minha garota, minha garota. Oi, Ed. Me pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você. Pra perto de você. Mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Alô, Fernando! Perdoe, amor. Me abandone, mano. Por você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marca, essa é mais uma marca. Essa distância me marca. você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz e dizer a você do meu amor. Família Sem Noite em Festa, na Valor das Marcantes, assim, ó. Alô, Léo, parceiro Lucas, parceiro Moisés, alô, Banana. A história de amor. Pode ter. Meu parceiro Barriga tá na área, tá comigo. Me diga por que não pensa mais em mim. Diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi. Estou em nosso amor. Hoje eu vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração. E você deixou de lado. Assim pra você. Banda Electra. Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Parceiro Lucas, tá comigo! Ele é sua primeira dama. Agora siga seu caminho. Cadê a patroa, Lucas? Tá aí, tá aí. Você mentia na minha cara e eu senti. Hoje todo mundo acompanhar. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Minha amiga Bené, aquele abraço. Uma vida inteira, prometo te amar. Só como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho. Quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde, levou. Curtiram, vai dançando, os montões marcantes aí, ó. Parceiro Pedro Neto tá comigo. Hoje o homem tá de aço. Ela está de volta mais uma vez. Parceiro Fernando, alô Renata. Brothers. Já junto com a gente aqui, curtindo os montão. Amiga Alexandra, tá chorando ali, olha. Foi como no fim machucante. Tudo aconteceu. Eu te dei um beijo. Bora detonar. Super Som M12. O xodoção da galera. Pra fazer assim no regatão pra vocês. Sabes que já llevo um rato mirando-te. Tengo que bailar contigo hoy. Tiguá. Vi que tu mirada já estava llamándome.

qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait dans les toilettes? Un peu plus de net. La dernière fois qu'elle dansait une flamme, c'est mon jet. Hey, il tient avec mon amour pour un vedette. Hey, casse pas la tête, t'auras pas la chevrette. Hey, pas la peine de me prendre la tête. Casse pas la tête, t'auras pas la chevrette. Hey, rien du tout, il va passer la quête. Si tu crois que les poumons sont pas très intelligents, si tu penses qu'elles passent leur temps à regarder tes jambes, et arrête de faire l'idiot, man. Próximo dia 21 e 22 de julho. Agora vai ser lá no Corre Água, lá na sede da Dona Maria Neide, festividades em louvor. A Nossa Senhora do Carmo, 21 e 22 de julho. Retornando pra você, comecinho de festa, vão até as 4 da manhã. Pra cima, meu xodozão. Vem dançar com o melhor som. M12. Bora detonar seu pregão pra você dançar bem agarradinho. Bora lá, Didi. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas não vai te humilhar. Poder te tocar sem sono. Alô, Léo, dá uma segurada, Dica, essa tua parada aí. E realizar meu sonho de viver com você. Ser sempre real. Família, sem nós, sem festa. Me acordar. Nós todos, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, medo real. Vamos lá, Jeová! Mega DJ Jeová! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, Yuri! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Faz assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Faz assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Alô, Gigi, essa aqui é pra ti, mano. Ouça que eu vou falar, pela rádio a implorar. Onde é que está você? Essa música tocar, dá vontade de cantar. Só assim tenho prazer. O DJ já me falou e o tempo acabou. Não dá mais pra prosseguir. Mas eu fiz essa canção pra fugir da solidão que você me faz sentir. Deixa esse som rolar, deixa a música tocar. Pois quem sabe de repente ela ouve eu declarar o meu amor. Deixa esse som rolar, deixa

bailando todas e mais um pouco no salão. Quando é meia-noite, ouço o tropical, escuto o som do Mengão e o trovão azul. Tenho um brasiliano e uma nova dimensão. Tenho o furacão negro e o Itamaraty, rubro negro e Impala. Tem também Top Som. Vamos lá, Jeová. Mega DJ Jeová. Super Som M12. Ora sim, no brigão pra você. Ei, não brinque comigo assim. Parceiro Lucas, alô Jamile. Diga que somos amigos. Eu ainda amo você. Sei. Tempo já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Hoje alguém me falou de você. Esse meu patrocinador tá muito fraco. Disse que você perguntou por mim. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Alô, Lucas. Tem que ralhar, tio. Tem que ralhar. Segura no bregão assim. Amando, gostoso é estar com você, é bom demais a gente se amando. Gostoso. quando eu tô com você. Pessoa idosa vai estar lá na comunidade de Carapé Novo. Toda estrutura para fazer onda. A cerveja tá por aqui, Empório Top Lanches. Vai detonando suas melhores, suas principais para você curtir e dançar. Ao som do Super Sub 12. Tocar aquelas pegadas pra você dançar e curtir com a sua gatinha assim, ó. Mega DJ Jeová. Mega DJ Jeová. Comandando sua festa. Fazendo do seu evento uma verdadeira emoção. Bora segurar pra dançar assim agora aquele Zouk Love bacana. Essa era a hora de eu dançar minha parte com a minha patroa. DJ Steve. Que la ropa lento, toma su tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todo tu movimiento. No se hable tuyo y bailame pegadito. A mí lo que tú quieras, que yo soy tuyo torito. Que haga la difícil, dale mal a bocadito. Y no me conformo a que sea solo un ratito. She headed to the dance floor and she slowly started popping it. Something like my wrist piece, everybody got to watching it. So you got that secret treasure, I'm gon' put Alexandre. Don't care what they say, I would be stupid to deny on it. Heard you got the secret treasure, it's going to nine shots, we'll just call it fit. And I'm on the licky, licky, licky, till I licky. I got that river running, keep you running till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, you look so sweet. What you work at Palace? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to meu vereador Jeff, minha patroa Juliana. Shorty, you a guy, why you looking lonely? Move by your dog around, and it's all on me. As long as I'm around, put it notice she's a perfect tease. She rock her hips and roll her hips and drop it down like it's nothing. She shit just like an hour class. See how fast an hour pass. Time flies when I'm on that air, but I won't put a shit on there. Work it like a pro. Sit and watch it go. Do a thing out on the floor. She bouncing fast, she shake it slow. So sexual, incredible. She beautiful, she edible. I got her, I won't let her go. I ain't seen nothing better, yo. Look how she work it. The way she work it. Make me wanna hit it heaven when I'm in it, if I do not fit. I'm gonna. Eu vou avisando que vai ter a volta, hein? Don't stop, get it, get it. Alô, Fernando! Prepara que a tua tá na agulha, pai. O showzão da galera! Já quero meu parceiro Fernando! Vocês. Ô, professor Márcio, aquele abraço. Parceiro ali também comigo hoje. Amour. Puissant, puissant. Nous tombons amoureux. esse fresco tá muito pra frente. Fernando, alô Lucas, galera do Frigo, dois irmãos, dois comigo, parceiro Wagner Costa, o homem peça. Forte abraço, amiga Beth, alô Cris, amiga Fran, parceiro Caçador, galera do Novo Horizonte comigo. Foi, Bené. Parceiro Hélio, galera do Sun M, alô Bico. Melhor que eu, tio. Paris, c'est comme un coup de fou, dangereux comme la poudre. Mon pouvoir, on peut pas dissoudre. L'homme de la situation, un filou qui aime sur les vides filées. Et entre des cuisses se faufiler. Quand j'arrive, vois les faufiler. À gauche, à droite, ça balance tous les côtés. Elle est si belle, les diamants parés. Donc on s'allouche, j'ai une feuille carrée. Je fais des merveilles sur ce rap sensuel, sensation. Je colle la tape comme la sens, tu m'appelles. Dans le cas où tu kiffes mon rap dessous, tu fais envie de grandeur comme César. J'ai les lauriers, plat en pleureur, gagnant sur ton cœur. Tu vas un beau parleur, je crie même dans tes haut-parleurs. Je respire, tu es mon héros. Je suis parfum, je suis content de toutes choses. Et même si la vie est une rose, et je compose une anecdote après ce morceau. Bébé, c'est la vie. até se parecia. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout avait l'âge, les amoureux se parlent. Il faut que tu saches, on va chercher. Olha, palmeirense, não vou nem te falar mais nada. Se há não tempo, volta a dançar que tu. Je prends tout l'esprit à d'enfer, vite et flamme. Quand il est jeté des sangs, trouvons-nous encore. Trouvons-nous encore. J'ai décimancé, gardez-nous Alexandre, vou segurar agora. Olha o Top Lanches. Forte abraço. Bora dançar o som do Super. Som M12, o xodozão da galera. A saudade chegando pra você. Vem, Marteco, minha patroa Gilena. Eu passo a camisa, tio. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. Pipoquinha, meu açaí azedou, tio. É o pão de cada dia. Eu era tão feliz, juro, eu não sabia. E nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver I'm not the one.

distante. Sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar sua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, parceiro Wagner Costa, homem, festa comigo hoje, hein? Me engana, se enrosque meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, e até me engana, se enrosque meus braços, me mata de amor. Alô, Pedro Neto! Tracaja Tuba 2 com a gente também, aquele forte abraço. Alô, Fernando. Patrocinador, vou te falar. Abraço! Sempre você mais moderno. Bora lá, Teco. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Trouxe. E 80 dias ou mais. Já achei. 360 aqui. Paulinho, forte abraço. A mão que se cuide não vai trazer solução. Mas eu sou louco por você, que a emoção dói demais quando te vejo. Ah, eu vivo louco de paixão, só sei viver quando você desperta. Tá contigo, é? Me tira, tá de boa. Verdade da solidão. Isso aqui é pra você. Ela é dona. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval. E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há. mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu disse, ela não acredita, ela é bonita demais. Eu disse, ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede, milhões de vezes. Essa aqui o patrão puxa a patroa. Bora lá que essa é nossa. A força dessa beleza é que sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueça. Hora de separar os meninos das crianças. E ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita. Linda Cinderela, flor do meu jardim. Ei, Dani, Daniela, estrela mais bela que brilha pra mim. Dani, Daniela, linda Cinderela, meu jardim. Ei, Dani, Daniela, estrela mais bela que brilha pra mim. Você é brisa da manhã soprando no meu rosto, da maçã tem o gosto e o frescor do hortelã. Aquele beijo que me deu, não consigo esquecer. Dani, eu e você, temos tudo a ver. Vamos lá, Jeová! Mega DJ Jeová. Nasceu da união de dois corpos, sedentos de amor, Deus atendeu a um pedido nosso. Você veio modificar nosso amor, encheu nosso lar com perfume de flores. Aninha, você é o nosso anjo. Levarei sempre em meu coração. Ana, oh, oh, oh, Ana, Ana, oh, oh, oh, oh, minha Ana. Com você aprendi ter um amor sem fim. Ana, oh, oh, oh. Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim, mas por favor, volte pra mim. Meu amor, sem você eu não vivo seguindo. E se expande o amor, se transforma profundo. E sem você, só penso em morrer. A loucura é uma coisa tão linda, que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando, prometido, estou explorando, mas faz voltar. Eu sonho, se sai de mim, eu sofro demais. Meu lindo amor, volte, meu amor, pra mim. Sem o seu amor, já nem sei o que é dormir. Tão horrível foi, tanto assim. Onde tu estás, eu preciso descobrir. Se com outro estás, eu te perdi. Vai ser mais ou menos assim, dia 21 e 22, lá no Corre Água. Festividade renovou, a Nossa Senhora do Carro, lá na Sexta Marionete. Dia 29 de julho, a onda vai ser do Igarapé Amazonas. Está corrigindo, Igarapé Novo. My darling, o ano fez ontem. 14 e 15 de julho, Igarapé Amazonas. Que vai voltar, eu sonho, se sai de mim, eu sou. Eu vou encontrar uma espaçonave do amor no infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história. Existe um papo legal, informal. Isso é uma praça, mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse parceiro Lucas, abraço. Está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu vou encontrar uma espaçonave do amor do infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor. Quando eu pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Eu largo tudo por você. Basta você me dizer. O homem é espetacular. Meu rosto e meu pranto se confunde com os pingos dessa chuva. Então eu só me canto. Agora eu vou machucar a Xanda. Sobre resistir aos perigos desse amor. Vou deixar me envolver na ilusão, na sedução. Seu olhar, não, eu não vou permitir mais uma decepção. As armas desse falso amor. Parceiro Léo, alô, Elvis, família sem nós, sem festa, parceiro Lucas, emocione! Não me leve a mal. Cadê Moisés, mano? Quero me envolver. A fantasia não. Meu parceiro Beco, tá comigo, alô, Cláudia? Não vou permitir Olá, Jeová. Mega DJ Jeová. Comigo no Lucas, é o Fernando. Era do Frigo dos Irmãos, olha o Vavá. Hoje eu te entrego o meu coração, que lindas poesias, versos e canções. Confesso minha vida, quero te entregar. Você tem um jeitinho especial de ser, me dá muito carinho e me faz amar, me leva ao paraíso e me faz pensar. Tocando só sucesso pra você dançar hoje. Anos que também me quer. Só você. Liga Priscila, tá de parabéns pela organização do evento. Faz viver o que? A todos que colaboraram, nosso muito obrigado. Bora detonar sucesso pra você agora. Mega DJ Jeová. Comandando sua festa. Fazendo do seu evento uma verdadeira emoção. Bora dançar o carimbó assim, ó. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. Só que ninguém conhece. No meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra vocês. No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. O chão embalou na tua rede, Tamaquaré. Tem pó de Tamaquaré pra botar no café. É o chá da produção. Só tem besta aqui. Embala ela, dá Tamaquaré pra ele, dá Tamaquaré pra ela. Embala ele, embala ela, dá Tamaquaré pra ele, dá Tamaquaré. Bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Foi berequete, verê, foi berequete, verê, foi berequete, foi Lucindo e Cupijó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar. Já no frigo dois irmãos, hoje tem pessoa aqui representando a firma. Meu parceiro Wagner Costa, homem festa. Verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal. A moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal. A moça que só no carimbó pra você, senhor. É mimo de marambaia na roda de carimbó. E as meninas? O mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. O mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Rala, rala, mandioca, espreme no tipiti. Separa a tapioca, apara o tucupi. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Pois mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Pois mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Mariana, aí se a dona da Vila de Canindé, aí se a dona passa o igarapé. Chegou dona Mariana, chegou dona Mariana, aí se a dona da Vila de Canindé, aí se a dona passa o igarapé. Escorregou, mas não caiu, escorregou, mas não caiu. Foi Mariana, se é queda de mulher. É queda de mulher. Chegou dona Mariana, chegou dona Mariana. Aê, se a dona. Parceiro Lucas, está no Fernando. Meu patrão Vavá. Dona, passa o carro. Agora do frigo, dois irmãos hoje com a gente. Céu brilhou. Amiga Renata, alô Jamila, alô Tia Tal. Foi Mariana. Cabocla que já baixou. Meu vereador Teco, meu patrão de Lina. Cabocla que hoje a galera curtindo de moldão, senhor. Chegou dona Mariana, chegou dona Mariana. Aí, a dona da Vila de Cândido. Bora dançar quadrilha. Quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-mar, vem de vir a canção. Bora botar a mãozinha pra cima, só quem tá curtindo, grita que eu quero ouvir. No cometa do forró bodó baiano, ou nas cores da cauda do pavão, Sanzimba, Tuaregues e Batutas, andaluzes de grande coração. Tenha fé no azul que tá no frevo, que azul é a cor da alegria do cavalo, mambembe sem relevo, num galope de Olinda pra Bahia. Alô, beijo, alô, Cris, amiga Fran, caçador. Tenha fé no azul que tá no Novo Horizonte, juntamente com a galera Traca Jatuba 2 comigo hoje. Num cavalo, mambembe sem relevo, num galope de Olinda pra Bahia. Bora pra cima! Priscila, hoje comigo também. Olha o forró bodó. Forró bodó, forró bodó, forró bodó. Forró bodó, forró bodó, forró bodó. Ela do bairro IP também. Forró bodó, forró bodó, São João da Bahia é o maior. Forró bodó, forró bodó, forró bodó. Forró bodó, forró bodó, forró bodó. Forró bodó, forró bodó, forró bodó, São João da Bahia é o meu senhor São João do Bonfim, o São João é mais São João. Depois sou eu que tô na coleira, né, Vitória? Tudo vai pra rua arrastando a multidão, os blocos vão espalhando alegria. É o povo cantando e dançando dia e noite, noite e dia. Meu São João do Bonfim, que São João maravilhoso. Meu São João do Bonfim, você é pra mim o São João. Jorge. Na minha quadrilha só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha, na minha quadrilha só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha, simbora moçada, segura a pisada, só na sanfonada, só na zabumbada. Simbora moçada, segura a pisada, só na zabumbada, só na sanfonada. Nós vamos ganhar em primeiro lugar. Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão, tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior? Meu parceiro Wagner, é o homem da Triton do Nível Banana. Agora que o Dó chegou pra nossa quadrilha. Na minha quadrilha só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na pra fazer um hoje pra você. Minha quadrilha só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha. Bora detonar. Mega DJ Jeová comandando sua festa, fazendo do seu evento uma verdadeira emoção. Bota a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. Bora fazer onda bacana agora. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão. Sua galera do Flamengo não gritou. Pânico de barca arena e foco negro roubando a cena. Cuidado com os moleques da menina. Bora lá, meu parceiro Wagner. Alô, Mel! Sentiu, tô com a amiga e foi lá pra casa. Na geladeira pega, catou a balão. Depois de Scott, ela ficou animada. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Só quem tá curtindo, e só quem tá curtindo. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, e bate na palma da mão. Ainda mais que tu tem cara de safada. Liberacinho! Ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais, minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos, tá mil maravilhas. Botar na pressão! Se necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el parceiro Fernando Furioso, alô Lucas! Bora liberar mais um assim, ó. Sabes que já llevo um rato mirando-te. Bora botar a mãozinha pra cima e só quem tá curtindo dá um grito, eu sou a galera do Flamengo. Li Brasil. Que tu mirada já tava chamando. Cadê a galera do Vasco, não tá aí hoje não? Muestra-me o caminho que eu vou. E a galera do Palmeiras, cadê o dia? Parece el imán y yo soy. Y la galera del Corinthians. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Y eso es principal, así. Sí, bro. Quiero desnudarte a besos despacito. Bora ver agora. Só quem tem um vício, bota a mãozinha pra cima comigo. Bota a mãozinha pra cima aí. Bota a mãozinha pra cima e só quem tem um vício. Bora liberar. Designs e sobrancelhas vai te macapá. Pois com a gente marcando presença. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. E o quê? Não, nós vamos ficar por aqui. Hey! A nossa já chegou aqui. Ame quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino o quanto quero vencer. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Sei que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Não se nega pra você. Detona, libera os marcantes pra galera de novo. Parceiro Matheus, aquele abraço. Bora lá, vavá. Chuvisquinho. É o parceiro chuvisquinho delas, Anderson Malcriado. Alô, Max, esse pressão. É o campeão.

solta de, solta de. Vai! Eu preciso te ter. Vai! Meu fechamento é você, mozão. Preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de... Atenção, Tabico! Atenção, Tabico, dá um chega lá no bar com o Rosico. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Jeová te ama. É, o pai te ama. O pai te ama. Bora, Maurelha! O pai te ama. Isso aqui é do Vavá. Atenção, Casa Beth. Agora, agora vai. Isso aqui é do Vavá. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Tô possuído agora. Vai, vai, toma, essa é nova. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Evoquei Mamonas Assassinas. Evoquei também o time. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Atenção, filhote. Atenção, Casabec. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Só nas principais assim. Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. A maioria das amigas da minha ex-mina. Ó, querendo o quê? Na, na, na. Oh, na, na, na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doce. Você tá na, na, na. Vai. Oh, na, na, na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era amor. Marcelo Fernando Furioso! E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Só o funk! Sabe qual tu? Bora embrasar agora, Vavá. De verdade, pra embrasar. Como é que eu vou falar da catuaba se eu não me convido? Tô com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não demora, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco. Só pra fazer o clima assim, galera que curte o funk. Gritando que o esquenta é a. Hoje dando essa moral pra gente aqui no Super Sam 12. Que vai bater nossa agenda pra galera aí, olha. Dias 14 e 15, é lá no Igarapé Amazonas. 21 e 22, corre água, festividades. Ele louvou a Nossa Senhora do Carmo. Dia 29, Igarapé Novo. Essa é a agenda do nosso Jonasão. Depois o Scott, ela ficou animada. Mais um funk pra galera. É plativamente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe. Olha o bumbum. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Parceiro Pedro Henrique. Tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. Faz o clima pra você, com certeza. É o nosso show no show. Que bota em cima pra galera curtir, com certeza. Bora detonar pra você. Vem dançar com o melhor som. M12. take me higher. Stay with me, never leave my desire. Cause you know my heart burns like fire. You're my love, you're my love. Take me higher. Stay with me, always be my desire. Cadê meu parceiro Chuva? Ele que dá um valor no reggae. Só as pedras, hein, Chuva? She will show you through the room. Feel your heart, don't wait too soon. Oh, why we gonna get you? Why we gonna get you? Olha como vou vatar. Why we gonna get you? Why we gonna get you? Every friend and every fan and every radio a promoter, I just like to say thank you. And all the youths I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push on through, because they tell me to go far too. Everybody telling me to, well, everybody telling me to, everybody telling me to, all over America, well, everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Come! I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that's planted by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. Felipe! Baixa abraço, cara, tá curtindo hoje o montão com a gente aí, ó. Sai de boa! People tell me yes, they do. They say Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to. Alexandra vive sumindo, bicho. Every friend and every catedriere. Every radio DJ too. Every reggae reporter, producer, promoter, I just like to say thank you. Meu parceiro Lucas, pelo Jamile, staying loyal to the reggae. Parceiro Wagner Costa, liga Thay também hoje com a gente. Because them tell me to go far too. Everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. Reta final da nossa festa aí, tem meia hora ainda pra galera curtir muito. Família Sem Nós em Festa, meu muito obrigado. Parceiro Léo, hoje com a gente, alô Lucas, alô Luciane. Detona o forrozinho pra você assim, ó. Curte assim um safadão pra você. Que topinho, hein? Decreto liberado pra ela, que foi abandonada. Coitado do cara, coitado do cara que largou. Agora aguenta ela e as amigas dela. Coitado do cara, coitado do cara que largou. Eu já tô vendo ela bebendo, ela descendo, ela fazendo o que nunca fez. Você tá lembrando que já teve ex, tá me ligando, já passou a vez. Reza pra não se arrepender. Soltou, quem não devia soltar. O problema é se ela gostar, ninguém vai conseguir frear. Quando ela começar a rojar na batida do paredão. Bebeu, desceu o bombom na batida do paredão. Bebeu, desceu o bombom na batida do paredão. Bebeu, desceu o bombom na batida do paredão. Bebeu, desceu o bombom. Ei, Jess, pega aquele swing, vai. Graia, tá massafã. Decreto liberado pra ela, que foi abandonada. Chifre não, solteiro leva chifre não. Então escuta aí, ó. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Tô nem aí, solteiro não. Alô, Uni. Fica com quem quiser, que eu nem lembro. Parceiro Elvis, como é isso aí? Nós, sim, festa. Capricha na bateria do Cifra. Esse é o melhor repertório do Brasil, Sérgio Anos Esticado. Arnaldo CDU Internacional, aí, ó. Vieram me contar que você já tá aprontando. Por aí ficando, toda noite sai pra curtir. Nós terminamos e você nem deu tempo. Já tá bebendo e não teve respeito por mim. Sei que a sua intenção é tirar onda. Mostra que tá por cima e eu tô por baixo. Querendo botar em minha fama de todo otário. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Tô nem aí, solteiro não é machista. Fica com... Cadê os solteiros aqui da festa? Chega em solteiro aí. Todo mundo solteiro, será que é verdade? Tá solteiro, Lucas? Quer levantar o braço então? Meu advogado, melhor do Recife. Você sabe que eu não sou mau. Olha só longe! Se beber, hoje passa a minha única opção. Pra pôr um curativo no meu coração. A até te esqueceria. É, Adriele tá sofrendo ali nesse forró. Mas não pra sempre. É a primeira vez que eu vou sair sozinho. E o banco do carona está tão vazio. Até bateu saudade. Parceiro chuvisquinho delas, Max Pressão, parceiro. Quando me chama lá de amor, oh, oh, oh. Como é o nome do Anderson aí, chuvisquinho? Quando a gente terminou, oh, oh, oh. Do quanto eu te quero. Que recaída, eu tô falando sério. Parei, pensei, não me segurei. Olha eu de novo na estaca zero. Caiu a ficha do quanto eu te quero. Que recaída, eu tô falando sério. Parei, pensei, não me segurei. Olha eu de novo na estaca zero. Se de boa está comigo. Dia 14 e 15, Chume Sume 12 vai ter o Garapé Amazonas. Dias 21 e 22, Corre Água. Dia 29, Igarapé Novo. É a agenda do nosso Chanozão. Bora lá, Vavá. Mas não pra sempre. É a primeira vez que eu... Parceiro Anderson, mal criado. E o banco do carona está tão vazio. Até bateu saudade do seu mal humor. Quando me chamava de amor, pela pressão. Respeitei a sua decisão. Quando a gente terminou. Ficha do quanto eu te quero. Que rica ainda tô falando sério. Parei, pensei, não me segurei. Olha de novo, mas tá com zero. Caiu a ficha do quanto eu te quero. Que rica ainda tô falando sério. Parei, pensei, não me segurei. Olha de novo, mas tá com zero. Caiu a ficha do quanto. Eu faço o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Se só nós dois e tudo pra roupa. Fernando Lucas. Felipe, te afasta desses três, Felipe. Balança a cabeça, vai lá e vai cá. Balança a cabeça, já vai lá. Vai, só nós dois dentro do carro, com vidro todo fechado. Você suelando em mim, me deixando só oriçar. Vou repasso que eu tá. Garota, fazendo sexo. Vou te levar pro baile, quando eu terminar eu pego. Pego, pego. Quando eu terminar eu pego, pego, pego. E quando eu terminar eu pego. E quando terminar eu pego. Vai ser barriga. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Deixa eu agradecer pra detonar pra você. Ele se traiu, eu gosto dessa fuleiragem. Vima se a do papai e treme tudo quando o som do batidão toca a corneta, sacode o médio, tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, vai, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Essa aqui só toca na Triton do nível. Vem ela pro motel. Bora lá, Vavá. Soca, soca, enquanto mais eu boto. E o que? Eu vim a pedir a... Como assim, ó? Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai, vai, vai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai, bota, bota, bota, bota. Levei ela pro motel, bebi todas e fiquei bebo. toda. Nada se nós sem festa. Escuta só, parceiro Elvis. Ela chamava ela de piranhona, pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. E assim, ó. Toma, de costela, toma. Parceiro Rian ganhando o carro, do macaco ali com a gente também. Toma. Deita dela, toma. Fica a tela, toma. Alô, vovó. A dela, toma. Essa aqui é assim, ó. Ó, para aí, meu irmão. Pera aí. Lohan, depois que fuma baseado... Atenção, tem uma triste notícia pra galera. Aumenta o volume do som, Elmo. Acabou a cerveja, mas quem quiser curtir até 4 horas, ainda tem tempo. Rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou. E uma proposta... Impossável. Whisky, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá você tá... E o que, Lucas? Vai, senta porra, vai. Senta, parceiro Wagner aqui dá valor. Senta porra, vai, caralho, senta porra, vai. Senta. Só as principais pra você, senhor G. Daí, Playboy. Alô, chuva. Isso aí, ó. Um abraço, meu parceiro. Vai. Toca no paredão. Faz o sinalzinho da amizade. Só quem sabe o sinalzinho da amizade faz aí, ó. Nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego. Pego e quando terminar eu pego. Vai! Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela... Fala, Gigi! Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma, só gostosa. E a mulherada dá valor. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Fura pra cima! Everybody's going to the party. Have a real good time. Bota a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Dancing in the desert, blowing up the Só quem conhece vai cantar bem alto aí. Bora botar a mãozinha pra cima, só quem vai até 4 da manhã aí. Já tá. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Segura seu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é o que, Xandra? Que a vida é sem bala, parceiro. E a gente é só passageiro, testes à parte. Que a vida é sem bala, parceiro. Que a vida é sem bala, parceiro. Que a vida é sem bala, parceiro. Que a vida é sem bala, parceiro. Bora tirar o pé do chão assim, ó. A vida tem bala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Assim, ó. Eu quero ouvir o gritão só da família Sem Nós Sem Festa hoje no apoio aqui comigo. Só a família Sem Nós Sem Festa. Só a galera de Macapá vai gritar bem alto aí. Só a galera de Macapá. E a galera de Itaúba tá por aqui também. Música. wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio, it's real, love that I feel, nothing lasts forever, but I'm só quem tá curtindo, joga a mãozinha pra cima, e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, tira o pé do chão, aê! Curte Charlie Brown Jr. aí, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Falta 20 minutos para terminar o nosso evento. Há muito pedido da galera e a galera pediu pra gente para colocar aquele agarradinho gostoso. Para finalizar filé a nossa festa hoje, com certeza a gente vai atender o pedido aí. Calma, tio. Dá licença. Quem vai estragar meu dia? Só vou gastar energia para beijar sua boca. E vai tocar para você, com certeza, o melhor da sofrência, o melhor da rocha. Curtir de boa, dançar junto aí com a namorada, com a mulher, com a amante, o que for. Uma palavra pra ir de boa pra casa, vamos nessa! Vem dançar com o melhor som. M12.